Jesus, eu te quero. Jesus, eu te quero. Ainda que eu não possa mais te escutar, mas sei que o Senhor está ainda a me esperar. Jesus, eu te quero. Não importa onde eu vá, pois sem ti é tudo complicado, difícil de explicar. Eu não aguento mais ficar longe do Senhor. O mundo hoje vem sufocando o amor. O amor, o amor. Por isso vem agora e transforma toda a dor. As tristezas do passado tentam me afastar de ti, trazendo as lembranças para me frustrar. Mas eu sei que o Senhor não vai desistir, desistir. E meu filho, eu estou aqui. Não posso viver sem ti, mas sei que é preciso lutar. Nada é tão fácil demais, mas o Senhor te chama pra adorar. Jesus, eu te quero. Ainda que eu não possa mais te escutar, mas sei que o Senhor está ainda a me esperar. Jesus, eu te quero. Não importa onde eu vá, pois sem ti é tudo complicado, difícil de explicar. Eu não aguento mais ficar longe do Senhor. O mundo hoje vem sufocando o amor. O amor, o amor. Por isso vem agora e transforma toda a dor. Toda a dor. Jesus, eu te quero. Não me deixe só. Jesus, eu te quero. Não me deixe aqui. Jesus, eu te quero. Eu te quero, Jesus. Jesus, eu te quero. Eu te quero aqui. Jesus, eu te quero. Jesus, eu te quero.